14 horas e 28 minutos. Sejam muito bem-vindos para a segunda edição especialíssima. Edição. Ai, eu e os livros. Emissão. Emissão de Janela Aberta. Até às 16h30. O meu nome é Carla Gamboa e eu vou estar lado a lado convosco. Com a maior das alegrias e o maior dos prazeres. Entrada com o Eurythmics. E este Love Kills de Freddie Mercury. Porque recordar é viver. Se faz sempre tão bem recordarmos as coisas mais agradáveis do mundo. Esta é a sua, esta é a nossa rádio. Aconselho. Até às 16h30, Janela Aberta. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Sem dúvida nenhuma, e é a melhor das sintonias do mundo. Vamos continuando com muita alegria, ainda na música anglo-saxónica. Freedom, a voz de Aretha Franklin, é para dançar, sou de ver-se tão lindo. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, Plein les oreilles, plein les yeux, plein le cœur. Bah c'est arc-en-ciel quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien. La qui nous est bon. Jodie, la qui nous est bon. Nós é bom mesmo. Viu? Que ela nunca tem. Diamante também nunca tem. Dinheiro que ela nunca tem. carteiro, trabalhador. Meu povo é pobre, mas que ela quer nada. O que aqui não tem, não tá vivido e te não tá. Continuando ainda durante mais uns instantes com os ritmos africanos. Adoro esta, é tão velhinha, mas isto sabe tão bem. São os irmãos Verdade. Nova versão para Yolanda. Ai, que zomba! 2021. Este é o 114º dia do ano. Faltam 251 dias para o termo de 2021. Já faltam mais para o Natal, outra vez. O pensamento do dia para hoje: mais afronta a mesura de um adulador que uma bofetada de um inimigo. Frase inteligentíssima do padre António Vieira, ele que nasceu em 1608 e faleceu em 1697. E para além de ser padre, era orador e escritor português. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Gosto deste jingle, gosto mesmo. Hoje, para quem não sabe, é o Dia Mundial do Animal de Laboratório. É verdade, Dia Mundial do Animal de Laboratório. Já vamos saber um bocadinho mais sobre isto. Até já. Alejandro Sanz, deixa que te deixe. Deja que se entere como yo te quiero y como tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores no te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago, qué hago contigo. No me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes, que te mire, que te beses, si es que puedo. Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Deja que te bese, deja que lo intente. Deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides. No ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes. Deja que te bese, te prometa y deja que te olvide. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego. Radio-arc-en-ciel.fr o que dá estes dias de verão. Dá vontade de dançar, mesmo ao ritmo destas quizombas lindas. Lentas, lentas, não tão lento assim quanto isso. Daniel Santa Cruz. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Aqui a música não para. E é só para dançar. Encostado, sozinho, agarrado. Oi, faça como pode. Ou pode como faça. Enfin, est-ce que ça se dit quand même? Sexual Healing. Marvin Gaye. Parce que nous avons tous besoin de temps en temps d'un petit sexual healing. Meu nome é Carla Gamboa e eu estou lado a lado consigo por aqui até às 16h30. Oh. como eu já disse anteriormente, hoje, dia 24 de abril, é o Dia Mundial do Animal de Laboratório. A data foi criada em 1979 pela Sociedade Nacional Antivivificação, que palavrão, tendo sido escolhido dia 24 em honra do antigo presidente da sociedade, Hugh Dowding, o primeiro barão Dowding nascido neste dia. O objetivo desta data é dar voz e vida aos animais que são utilizados em testes de laboratório por todo o mundo, sofrendo torturas arcaicas por fins comerciais, industriais, científicos e académicos. Este Dia Internacional do Animal de Laboratório é celebrado com reuniões de associações pela defesa animal, com manifestações contra a utilização de animais em experiências e com a divulgação de listas de marcas que utilizam e que não utilizam animais em experiências e de outros dados relevantes sobre a matéria. As iniciativas têm todas o mesmo fim, acabar com a experimentação animal. Em Portugal, estima-se que sejam usados 35 mil animais por ano em laboratório, não existindo comitês de ética para regular o excesso de experiências, nem fiscalização sequer nos laboratórios por falta de funcionários, continuando assim as universidades a usar animais nas aulas de fisiologia animal. Ei. Mais uma para dançar, claro. Não se perca nas horas, são exatamente 15 horas. Este é o sinal horário das 15, não sei se já repararam. Uma velhinha, Rita Mitsuko, Marcia Baila.

ça, c'est désagréable. On parlait du désir. Allez, c'est okay. Con, pourquoi on s'embrouille comme ça? C'est elle qui nous coupe, hein, coupeuse. Laisse-moi te chanter, aller te faire moi je passerai pas. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Estou a estar assim por aqui. É só velhinhas, mas sabe tão bem. E você, como é que está nesta tarde? Espero que bem, espero que na nossa sintonia com o melhor da música.

et Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. En sintonia Portugal. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. 15 horas e 26 foram duas vezes de seguida, que é para você perceber bem que Arc-en-Ciel é a sintonia de Portugal. Mais nada, você sabia que neste mesmo dia 24 de Abril, mas em 2003, o Futebol Clube do Porto garante a presença na final da Taça UEFA, depois de bater o Lazio nas Antas por 4-1? É verdade. Ainda mais, um ano depois, em 2004, também no dia 24 de Abril, estamos sempre a falar do dia 24 de Abril, Valentim Loureiro é constituído arguido no âmbito do processo Apito Dourado. Quem se lembra desta? Hein? Quem se lembra? Mas ainda mais, dois anos depois, em 2006, sempre no dia 24 de Abril, isto deve ser uma sina qualquer do Porto, os arguidos no processo sobre o jogo Futebol Clube do Porto Estrela da Amadora, incluindo o presidente do FQPA, Pinto da Costa, e o árbitro Jacinto Paixão, são ilibados num despacho do Ministério Público do Porto, que também arquiva as acusações de corrupção e tráfico de influências contra o presidente da Liga de Clubes, Valentim Loureiro. Voilá, voilá! Procuro encontrá-la, mas em vão. primavera o amor anda no ar. Na primavera os bichos andam no ar. Na primavera o pólen anda no ar. E eu não consigo parar de espirrar. No verão os dias ficam maiores. No verão as roupas ficam menores. No verão o calor bate recordes. E os corpos libertam seus suores. Eu gosto é do verão. De passearmos de prancha na mão. Saltarmos e rirmos na praia. De nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem avançados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida qual é que é. Na escola a piaça a abrir. No outono passo a noite a tossir. No outono há folhas sempre a cair. E a chuva faz os prédios ruir. No inverno o Natal é barril. No inverno andei gripado e febril. No inverno é verão no Brasil. E na Suécia suicidam-se aos mil. Eu gosto é do verão. De passearmos de prancha na mão. Saltarmos e rirmos na praia. De nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Eu gosto é do verão. De passearmos de prancha na mão. Saltarmos e rirmos na praia. De nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida qual é que é. Este é o 114º dia do ano e faltam 251 dias para o termo de 2021. São 15h34 e o pensamento do dia para hoje é: mais afronta a mesura de um adulador que uma bofetada de um inimigo. Uma frase do padre António Vieira, que para além de ser padre também era orador e escritor português, como todos nós sabemos, não é? Principais acontecimentos registados também neste dia 24 de abril, que é o Dia Mundial do Animal de Laboratório, como eu já vos expliquei ainda há pouco, mas também o Dia Mundial da Sensibilização para a Corrosão. É verdade, nem sequer sabia que havia um Dia Mundial para a Corrosão. Está a dias mundiais para tudo. Neste mesmo dia 24, em 1898, a Espanha declara guerra aos Estados Unidos da América. É verdade, perante a exigência norte-americana para a retirada imediata dos espanhóis de Cuba. E em 1932, o partido nazi de Adolf Hitler vence as eleições na Baviera, Prússia, Württemberg e Hamburgo. Só espero ter dito isto bem, que até a língua se me enrolou. No ano de 1970, a China lançava o seu primeiro satélite artificial e também neste mesmo ano de 1970, proclamação da República da Gâmbia. Atenção, proclamação da República da Gâmbia. Não confundir com proclamação da República da Carla Gamboa, ok? Gamboa não é Gâmbia, Gâmbia é Gâmbia. Gamboa, pronto, Gamboa é Gamboa. O que é que querem que eu vos diga? Won't you come see about me? adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. GNR com este, efetivamente, 15 horas e 47 minutos. Não se perca nas horas. Ciel, c'est du soleil toute la journée. Vocês já repararam que gostamos imenso das velhinhas Kid Creole and the Coconuts. Any? Arc-en-Ciel. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. starlit sky. He'll run to his arms and he'll laugh and he'll cry as he holds you tight. La vie, elle est très, très belle, surtout quand il fait beau dehors. E hoje está dia tão, tão lindo. São 4 horas da tarde. E eu quero vos falar aqui, assim, hoje também um pouco, e por causa de todo este confinamento e de não podermos sair à vontade, faz bem ler um pouco. E então eu pensei em aconselhar-vos uma leitura bastante interessante de Fernando Pessoa, O Menino que Era Muitos Poetas. É um livro de José Jorge Letria, com ilustrações de João Fazenda. E fala mais ou menos nisto. Era uma vez um menino que era vários meninos. E em cada menino morava um poeta. E em cada poeta, um outro poeta. Assim, nunca mais ninguém podia saber quantos poetas havia, ao certo, dentro daquele menino. E quantos meninos havia, ao certo, dentro daquele poeta. A coisa começou a ficar confusa, porque nunca antes se vira uma coisa assim, nem havia notícia de outro quase igual, para dar entrada à rima, dentro ou fora de Portugal. É muito, muito bonito este livro. Aconselho verdadeiramente a ler. Um livro da autoria de José Jorge Letria, que nasceu em Cascais, a 8 de junho de 1951. Ele estudou Direito e História e é pós-graduado em Jornalismo Internacional. Com dezenas de livros publicados em diversas áreas, foi distinguido com importantes prémios literários nacionais e internacionais. É um dos mais destacados nomes da literatura infantil-juvenil em Portugal e autor de programas de rádio e de televisão. Está traduzido em várias línguas, também no francês. Integrou com José Afonso Adriano e Manuel Freire, entre outros, o movimento da Canção de Resistência, tendo sido agraciado em 1997 com a Ordem da Liberdade. Ele foi durante 8 anos o vereador da Cultura da Câmara de Cascais e a partir de janeiro de 2011 ele foi presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, portanto da SPA. É coautor com José Fenha, por exemplo, de várias antologias de poesia portuguesa. Um outro grande poeta, um senhor que eu gosto imenso de ouvir cantar. Francamente, eu sou fanzoca. Pedro Brunhosa, aqui assim com o Jubandemónio. Quem se lembra? Foi o primeiro título que saiu. Não posso mais. This is so. Light up the lady say boom. Vamos pra casa experimentar o Kama Sutra. sempre ao meu lado. Não posso mais viver assim. Olha para ti, sente perto de mim. Não posso mais viver tentado. Pensar em ti, quero ter sempre ao meu lado. Não posso mais viver assim. Whoa, what's up? You can't have the president, rather be the Pope, you know what I'm saying? Febres e emoções. Eu balancei do disco, o automóvel do papá e os peões. O olhar com Milão, gin tónico pela frente. Aquela pose ao balcão a controlar o ambiente. A gravata que me incomoda, mas é moda. As patilhas aparadas, o fato branco a rigor. Bíqueras azeitadas e o andar a matador, a matador. Sai da pista com o fogo no semblante. Eu batom de framboesa com dizer com verniz. É o ar de imitação barata dos manequins de Paris. A pastilha elástica com sabor a mentol. É o conto do bandido para morder o anzol. Foram feitos um para o outro num padre de fascinante. O destino os juntou para os separar mais adiante. Esta do Jafo Mega, La Dolce Vita. Ai, que saudades que eu tenho destas coisas. Estamos a entrar na reta final desta segunda emissão da Janela Aberta. Janela Aberta para o dia 24 de Abril do Ano da Graça de 2021. Vamos falar um pouco sobre os signos também. Se você está nesta onda de signos e tal, hoje vamos falar de amor, o amor para os signos para este dia de 24 de Abril. O signo de Carneiro. Começamos por ele. Hoje surgirá uma boa oportunidade para se declarar e mostrar que esta relação pode evoluir e ir muito mais longe. Não tema dizer que o ama e que o quer por perto durante muito mais tempo. Signo de Touro. Hora de colocar as cartas na mesa e mostrar o que está disposto a fazer para salvar a relação. Seja sincero e não continue a insistir em erros do passado, pois a pessoa que você ama merece, sem dúvida, o seu respeito. Gêmeos, uma nova paquera está prestes a aproximar-se. Por isso, abra-se para os bons sentimentos e para esse alguém tão interessante. Esta é a sua hora, por isso procure desfrutar de tudo ao máximo. Signo de caranguejo, fase favorável no relacionamento para avançar etapas e começar a planear o futuro juntos. Este é um momento de paixão e envolvimento carnal e emocional. Aproveite-se para se revelar mais a ele. Olhe, revele-se toda. Para o signo de leão, se você é leonino, dia agradável para conversar com amigos e paqueras que mexeram com o seu coração no passado. Atenção ao modo como se expressa para não deixar nada confuso ou mal explicado ou interpretado para ninguém. Signo de Virgem, valorize os momentos mais simples da sua relação, esquecendo um pouco o luxo e o glamour. Quem está ao seu lado prefere a sua presença a presentes caros e declarações de amor apenas virtuais. Balança, uma nova pessoa entrará na sua vida e isso vai agitar os seus sentimentos depois de tanto tempo de solidão. Por isso, esteja aberta para novas propostas e deixe-se conquistar, se sentir a química. Escorpião, cuidado ao pensar que apenas em você, nas suas relações amorosas. Ser egoísta não ajuda em nada nos momentos de crise. Você também precisa de ouvir o seu parceiro e tentar conversar sobre o que fazer. Sagitário, noite favorável para paquera e conversinhas mais quentes com alguém promissor. Aproveite o seu charme natural e invista com força em assuntos de interesse dos dois. Você estará a mexer com muitos corações. Para terminar, porque terminamos com peixe, não é? Capricórnio, um tempo nebuloso se aproxima e por isso é bom ficar atento à sua relação para que ela não se abale em momentos de intolerância e estresse com o parceiro. Valorize o que construíram juntos. Signo de Aquário, apegue-se a quem está com você e não perca tempo com pessoas que não podem retribuir os seus sentimentos. Investir em algo passageiro não será um bom presságio, nem um bom negócio. O seu coração pede um bocadinho de sossego. Ai, sossega coração. Signo de Peixes, cuidado ao mostrar-se ciumento ou possessivo em excesso, porque isso pode afastar a pessoa que você ama ou a pessoa pela qual você tem interesse. Seja mais simples e direto com aquilo que sente-se e com aquilo que você quer dessa pessoa neste preciso momento. Pronto, foi o nosso momento assim, signos. Ok, vamos continuar com a música e por aqui sim, nós ainda temos muita música, ainda temos um quarto de hora de música, é verdade, 15 minutos. Enola Gay, quem não se lembra, Orchestral Maneuvers in the Dark. Ah, é mesmo, mesmo, mesmo reta final e eu estava a gostar tanto de ir embora. Gostava de ficar aqui assim convosco até ao fim dos tempos, até. Quero que saiba que é bom demais saber que você está aí desse lado a escutar a janela aberta. Contactez le 02 38 43 48 00. Ainda antes de ouvirmos I Want to Break Free, os Queen com a voz de Freddie Mercury, para saber que neste mesmo dia 24 de abril de 2012 morre aos 53 anos Miguel Portas, o eurodeputado e fundador do Bloco de Esquerda. Em 2014, a judoca portuguesa Telma Monteiro faz história ao conquistar a 10ª medalha em outras tantas participações europeus, alcançando o bronze na categoria de menos de 57 quilos em Montpellier, França. Morre também Tadeusz Rozwicz, poeta e dramaturgo polaco, Prémio Europeu de Literatura em 2007 pelo conjunto da sua obra. Ele morre com 92 anos. E em 2017, para terminar, o liberal pró-europeu Emmanuel Macron vence a primeira volta das presidenciais francesas com 24,01% dos votos, à frente da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, que consegue 21,30% dos votos. Pois é, Este é o 114º dia do ano e faltam 251 dias para o termo de 2021. O pensamento do dia para hoje foi: mais afronta a mesura de um adulador que uma bufetada de um inimigo. Padre António Vieira, nascido em 1608, falecido em 1697. Para ouvir I Want to Break Free, Queen. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Esta segunda emissão de Janela Aberta, da minha parte, por hoje é tudo. Eu prometo estar de volta sábado que vem. Eu espero que você também esteja de volta e que me faça companhia ao longo destas duas horas em que nós escancaramos as janelas da Rádio Arc-en-Ciel para a música antiga, aquelas recordações que sabem tão bem ouvir. E não só, não é? Coisas recentes também, em que falamos de tudo e mais alguma coisa, pouco importa. Quero deixar um beijinho muito grande para a Glória, a minha colega da Música da Glória, que sei que está à escuta. Um beijinho muito grande e para todos os nossos ouvintes. Em geral, eu prometo estar de volta sábado que vem. E claro, para finalizar em grande com chave de ouro, como não poderia deixar de ser, eu tinha que terminar em português para portugueses, como convém, como é óbvio. Mais uma, esta aqui sim é a última de hoje. A Fúria do Açúcar com... Veja lá se lembra desta. O Rei dos Matraquilhos. Ai... Até sábado, se Deus quiser. E façam-me o favor de serem felizes, ok? Tristezas não pagam dívidas. Mantenham um sorriso na cara. Beijinhos. Até sábado. Passo o dia inteiro a jogar com matrecos. Nem tenho tempo de almoçar. Enquanto como uma pega, se bugo no vagão, meto o bolo sem pagar. Muitos queriam ser daqui a lesa, pretendentes há aí aos molhos, mas com direito a um trono, com certeza só há um, sou eu e mais nenhum. Eu sou o rei, rei dos matraquilhos, vindo com as bolas como o Pegasas. Tenho candeleiras cheias de taças, mas dou a carga sempre que é preciso. Assim se vê a nobreza de quem é quem. Eu e a minha galinha vamos de pega em pega, com os matreques enfiados na caguinha. Digamos na caguinha, damos um saldo cagaças. Ela pega num megafone e a todos começa a desafiar. Quem lhe quiser bater nos matrecos vai ter que dar a caga e pagar. Eu sou o gay, gay dos matrequinhos, vindo com as bolas como o cagaças. Canteleiras cheias de taças, mas dou a caga sempre que é preciso. Assim se vê a nobreza de quem é gay. Eu sou o gay, gay dos matraquilhos, vindo com as bolas como cagaças. Gay, gay, gay dos matraquilhos. Tenho canteleiras cheias de taças, mas dou a caga sempre que é preciso. Assim se vê a nobreza de quem é gay, de quem é gay. Vindo ao país a fazer esse secretário. Última parte da quinta joga do Tigueiro. Vai em velocidade, coloca para Rui Costa. Rui Costa atinge e gol! E gol! Portugal, Portugal, Portugal! Eu sou o gay, gay dos matraquilhos. Vindo com as bolas como cagaças. Candeleiras cheias de taças, mas dou a caga sempre que é preciso. Assim se vê a nobreza de quem é gay. Eu sou o gay, yeah, yeah. Eu sou o gay. Eu quero a minha cocoa. Eu sou o gay. C'est le weekend sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita